arte agora de crossfox. No DVD, logo beatbox. Aposentou a skin, foi pro Sminorf. Sempre ligado e não no off. Perseguido por PM pelo BOP. O furador não é da Bosch. O salve vem de Alkitoque. Nos bailes só de camarote. A mina do seu lado é top. No seu bando não pode ter lock. O pisante é o Nike Shock. Não é pra quem quer, pra quem pode. Fã dos filmes de Hitchcock. Semi-analfabeto, mas não resolve. Sempre no traje, mais esporte. Cabelo na 1 e na 2 é o corte. Gozolândia. Gozolândia. Gozolândia. Gozolândia. Ele é o manda-chuva. Não quer lembrar o passado na rua. Atrai o flash como um astro. Não pergunta preço, desce e põe um trago. Ele é o manda-chuva. Não quer lembrar o passado na rua. Atrai o flash como um astro. Não pergunta preço, desce e põe um trago. Não se converte de rap pra pop. Do camelô evoluiu pro shopping. A sua mãe já não come hot dog. É restaurante e um belo ioki. O bolso parece um caixa forte. Com tanta badalação se sente um lorde. Estilo GTA é o seu hobby. Adrenalina constatada no doping. Pra sua filha dê um laptop. Pra mulher um carro da Ford. Quem quer luxo não escolhe. Se sua vida é matéria pra repórter. Letra de algum hip hop. Postado em algum blog. Ele fez a escolha de quem sofre. A mordomia do crime até a morte. Gozolândia. Gozolândia. Gozolândia. Gozolândia. Ele é o manda-chuva. Não quer lembrar o passado na rua. Atrai o flash como um astro. Não pergunta preço, desce e põe um trago. Ele é o manda-chuva. Não quer lembrar o passado na rua. Atrai o flash como um astro. Não pergunta preço, desce e põe um trago.